10% da população operária já foi um dia poeta. Qual a diferença? O genocídio de artistas pelo capital tem dados alarmantes. E confirmando as estatísticas, aqui jaz o poeta. O poeta morreu. Foi sufocado por contas a pagar, horários a cumprir, metas a bater. A rotina matou o poeta. Toda a sensibilidade foi congelada e colocada em tubos de ensaio para ser entendida por gerações futuras. O poeta agora pensa dentro da caixa. Pude ver seu corpo quase sem esperança na porta do CCBB, rondando as estações de metrô, esperando que algum amigo lhe oferecesse um livreto. Mas ninguém lhe ofereceu, e ninguém ofereceu lugar para a poesia já cansada se assentar. O poeta carregou por um tempo em suas costas. Teve sonhos de por ela viver, mas não suportou viver com ela. Ali está o corpo do poeta estendido no chão. Golfadas rubras de espírito líquido escorrem de sua boca. A morte do poeta é também poesia, e é seu último manifesto. Mas ninguém viu, ninguém percebeu, pois o corpo do antigo poeta seguiu para o seu trabalho. Um pouco atrasado, constrangido, sem ter como se explicar. Não é desculpa! O poeta se burocratizou e já não se diz mais poeta. Tenho orgulho de ser operário. Com foco, força e fé, cumpridor de horário. Tem emprego fixo, carteira assinada e vai juntar seu 13º salário para comprar livros de alta ajuda. E esquecer onde guardou seus escritos. Talvez visite algum sarau, mas escondido. E se alguém perguntar, vai dizer que poesia é chata. Vai dizer que precisou amadurecer. Vai argumentar algo sobre realidade. Sobre sucesso, dinheiro, estabilidade. Vai fingir que conhece a felicidade e se dar um su-su para os desafios da vida. É, não é fácil assumir suicida. Aí. Vai. Participação da? Gabriela. Gabriela.